Trata-se de um curso profissionalizante, não é um curso técnico. Vou explicar o porquê. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, só autoriza cursos de graduação e pós-graduação. Já as secretarias estaduais da educação autorizam cursos técnicos profissionalizantes e do ensino médio. Cursos livres não se classificam como cursos de graduação, pós-graduação ou técnico profissionalizantes. Os nossos cursos são cursos livres e atualizações de qualificação profissional ou profissionalizante. Os cursos livres, que após a Lei de número 9.394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passaram a integrar a educação profissional. Como educação profissional de nível básico, caracterizam-se pela modalidade de educação não formal de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Não há exigência de escolaridades anteriores. Da onde foi retirada essa informação? A fonte: Secretaria da Educação de São Paulo, disponível no endereço abaixo, no link que acompanha esse áudio. A Constituição Federal, em seu artigo 205, capto, prevê que a educação é direito de todos e será incentivada pela sociedade. Dessa forma, o portal da CPMA.comunidades.net age conforme essa ou esse permisso legal, isto é, com o intuito de incentivo educacional. Tal prática é definida também pelo artigo 206 da nossa Carta Magna, que prevê que o ensino será ministrado com base em alguns princípios em seu inciso 2: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamentos, a arte e o saber. São normalizações legais de cursos livres. Ainda, o Decreto Presencial número 5.154, de 23 de julho de 2004, e as normas de resolução CNE número 04/99 do Ministério da Educação e Cultura, artigo 7, inciso 3, de 7 de outubro de 1999. Os cursos são, inclusive, divulgados no site da Associação Brasileira de Ensino à Distância, www.abed.org.br. O certificado tem validade no território curriculares e prova de títulos, como certificado de atualização, aperfeiçoando a carga horária de escrita e não podendo ser usado para outros fins. Por isso, destacamos novamente que não é um certificado técnico profissionalizante ou de graduação ou de pós-graduação e não dá direito a assumir responsabilidades técnicas. Os certificados são aceitos pelo CREA, CRC e CRM. Os nossos cursos são de níveis básicos livres, servem apenas para atualização e qualificação. O CREA, CRC, CRM e demais órgãos do Conselho são de níveis superiores. Como eu posso obter o certificado de conclusão do curso contido pela ONG CPMA, Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga? Todos os cursos oferecidos pelo portal do ensino online da ONG CPMA, contidos neste site http://cpma.comunidades.net, constam como opção de certificado de conclusão válido em todo o território brasileiro. Porém, você só poderá solicitar o certificado de conclusão se fizer a leitura do curso e obter a média de pelo menos 70% de aproveitamento, conforme as leis que regem esta lei. Nota: O sistema somente liberará o certificado para o aluno que fizer o curso caso o mesmo tenha feito a conclusão em sua totalidade, responder a todos os exercícios e cumprir com a carga e os conteúdos programáticos existentes no conteúdo programático de cada curso.